Quando aconteceu, que a SAF ficou toda rosinha, rosinha, rosinha, SAF ficou rosa, eu já não enxergava nada, só via rosa na minha frente. Lógico que eu enxergava, mas eu vi uma claridade muito rosa, que emanou toda a sala e deu uma paz em todos nós. Aí ele se manifestou. Naquela manifestação tão plena também, fiquei observando e também ali estudando. Aí eu me coloquei no seu lugar, e no lugar do seu povo. Que manifestação tranquila e plena. Ele vinha falar e parecia uma brisa, falando tudo o que precisava. Foi tudo muito rico, muito bonito. Um trabalho enriquecedor para qualquer lado da vida. Parabéns, meu filho, por todo esse seu empenho no seu trabalho. Melhor que um homem que vence em batalhas 1000 vezes 1000 homens é aquele que vence a si mesmo. Ele é, na realidade, o maior dos guerreiros. Aquele que vence a si, entendendo que não precisa de muito, apenas de controle e sabedoria, é aquele que não teme a ninguém no universo. Onde quer que vá um homem que possui os dons da fé, da virtude, da prosperidade, ele será reverenciado. Aquele que tem em si a verdade, deixando fluir, será reconhecido, mas não necessitará do tal reconhecimento. Quanto menos vigiar a si próprio, estará aberto para que todo o inferno se manifeste dentro de você, pois não terá o controle e a educação de nada. Quanto mais vigiar a si mesmo, terá assim o domínio de todos os demônios e o céu se manifestará em plenitude. Mestre, qual é o seu nome? Quem definiu esse como seu nome? Pode falar mais uma vez? Chang San Feng. Sim, sim. Uma das definições que eu tive em uma das vidas, utilizo esse nome para me manifestar, mas não sendo o que sou. O que sou é mais profundo, pois o que sou só é o todo, não um homem. Não importa como meu pai me batizou, mas como eu desperto para o todo. Sim, senhor. Pode-se considerar e se dizer e reconhecê-lo como um mestre ascensionado? Eu sou desperto. Dentro do meu espírito, não como mestre de uma legião, mas como mestre de mim mesmo. Acredita-se que essa maestria não tem qualquer ligação com excluir elementos, mas incluir todos. Fala um pouco sobre isso. essa maestria não é de um corpo seleto de seres superiores. Essa maestria é daquele todo que desperta em si o espírito total, não se colocando como acima de todos, mas como irmãos, esperto entre eles. Mestre Chang, como o senhor recebeu esse convite para esse nosso estudo de hoje? E por que o senhor o aceitou? Mestre Lau me convidou para que eu passasse dessa forma simples que eu aqui venho tudo aquilo que sei e tudo aquilo que posso mostrar, ajudando assim os próximos a entender o todo em si mesmo. Aceitei, pois eu acredito que é a hora do todo despertar em cada um. Quando se fala sobre ser a hora de todo se manifestar em cada um, quem determina isso? Quem determina isso é a própria pessoa. A hora que o sábio despertar dentro do discípulo é a hora que o todo se manifesta. O todo está presente, mas o discípulo pode estar cego. O todo está presente até no tolo, mas o discípulo pode despertar dentro do tolo. Quem permite o despertar é o próprio ser. Como ter o controle do corpo sem vaidades, deixando manifestar o espírito em plenitude? O corpo, manifestação do espírito na matéria, precisa ser levado em conta toda a sabedoria interior dele, manifestando o domínio daquilo que ele é, sem a vaidade de parecer para o outro alguma coisa, mas sim a saúde plena do que o espírito necessita. Não é apenas por falar, nem por uma bela aparência, que um homem se torna santo. Se ele for invejoso, ganancioso e maldoso, é aquele em quem estas três características são destruídas e eliminadas desde as raízes, aquele que está livre de culpas e é sábio, que deve ser chamado de santo. Aquele que ilumina dentro de si e esclarece todo o demônio que existe no seu interior, mostrando para eles a beleza e a tranquilidade que é estar em plenitude, assim os tira do estado de demônio e coloca no estado pleno, tirando desde da mais profunda raiz as ilusões, destruindo e nascendo como a mais bela luz que ali pode existir. Mas aquele que vence as tendências pecaminosas sejam elas grandes ou pequenas, pode ser chamado de asceta. Ele abandonou todo o mal. Aquele que abandona a si mesmo para encontrar um novo eu é aquele que está desapegado de qualquer forma de ilusão e aberto ao todo, pois entende que nessa vida não necessitamos estar preso, mas sim livres a cada instante para colher novos frutos. O melhor dos caminhos é o nobre óctuplo caminho. As melhores verdades são as quatro nobres verdades. O melhor dos estados de espírito é o desapego. O melhor entre os homens é o vidente. Daí vidente aqui está querendo dizer homem de visão clara. A expressão não se refere à clarividência ou aos cides, os poderes psíquicos inferiores, irresponsavelmente estimulados pelo pseudo-esoterismo. O homem que observe em si o despertar do espírito não necessita enxergar com os olhos nus, pois o olho nu só observa aquilo que ele quer ver, aquilo que interessa a sua conveniência, dos desejos, das ilusões. O homem que tem a vidência, a clareza interior, observa a grandiosidade do universo. Ele não necessita ter a clarividência para o mundo espiritual, pois ele tem a vidência para o mundo interior. E ali existe o todo dentro dele, respondendo tudo aquilo que ele necessita. Todos os seres condicionados são impermanentes, cheios de dor e carecem de substância real. Aquele que sabe disso se liberta da escravidão do sofrimento. Este é o caminho da pureza. Aquele que se liberta das chagas que ele mesmo pode criar é aquele que se liberta do demônio que ele mesmo alimenta. Quando ele se liberta de tudo aquilo que lhe causa enfermidade, ele está se libertando da vida vazia e entrando na vida plena. Aquele que não se ergue quando é hora de erguer-se, e embora seja jovem e forte, está cheio de indulgência, aquele cuja vontade e cujo pensamento são fracos, um tal preguiçoso não encontrará o caminho da sabedoria. Aquele que tem preguiça de ver a si mesmo, escovar os dentes, de pentear os cabelos, não manifesta em si a expressão do espírito, a expressão do universo em tudo que ele faz. Ele é o preguiçoso, o demônio carente, que quer do mundo a consideração. Aquele que está na plenitude do ser e no trabalho contínuo é o que manifesta em si a grandiosidade do universo. Muitas pessoas, ao saber que tem demônio dentro de si, vai logo querer exorcizar. Como ver isso na gente sem exercer esse julgamento de que é ruim e precisa ser eliminado? Vejo o demônio como um cavalo indomável, que muitas vezes pode te ferir, pode ferir a si mesmo, pois ele não tem domínio sobre si. Não queira impor ao demônio, exorcizar o demônio, tirá-lo de si. Queira entendê-lo, refletir sobre os ideais dele, o que ele quer passar, o porquê ele quer passar. Entender, compreender, respeitar e aceitar o demônio é necessário, pois só assim o demônio vira anjo. Derrubem toda a floresta do desejo e não algumas árvores isoladas. Quando tiverem derrubado as árvores e arrancado a erva daninha do desejo, vocês estarão livres, ó bicus. Quando destruir, pulverizar todas as ilusões, até o ponto dela não brotar mais dentro de si, você estará livre, pois não desejará mais, estará pleno, pois deixará o espírito mover sem a necessidade de parecer, sem a necessidade de se abastecer dos desejos, deixando assim a tranquilidade do seu ser. Enquanto o desejo de um homem por um homem, uma mulher por uma mulher, e o desejo de um homem por uma mulher, ou de uma mulher por um homem, mesmo pequeno, não for destruído, sua mente estará presa, assim como um bezerro que mama depende da sua mãe. Enquanto houver o desejo ilusório, o ser humano está preso, precisando se abastecer sempre dele, pois ele não vive em si a verdade. Ele não está completando, emanando a sua paz e o seu amor. Ele está emanando os seus vícios e desejos ilusórios sobre como é o próximo, para apagar e apaziguar todas as suas faltas interiores. A partir de que momento a prática sexual pode ser prejudicial à ascensão de um espírito encarnado? Ela deve ser evitada a todo custo quando não for para o objetivo da reprodução? Ela não pode ser evitada, pois ela é algo natural ao ser humano. Evitá-la a todo custo, acreditando que só é necessário para reproduzir, é estar na ignorância. Entender que o desejo e a prática nada têm em comum. Pois o desejo, como colocamos aqui, é a ilusão. A ilusão está na mente. A prática está no corpo, nas conexões dos espíritos, se manifestando assim a fluidez do universo. Quando você deseja e se ilude, você cria na sua mente o vago e o ilusório. Quando você vive na manifestação da prática, você está na conexão verdadeira, não na a ilusória. Ela é necessária ao plano que se vive, nas energias e na troca do ciclo do todo. Vou criar uma analogia para que aprofundemos nesse estudo, com a sua licença. Sim. Pessoa A e pessoa B. Quando é o caso que o senhor falou, a pessoa A vai ficar com a pessoa B, vai ter relação sexual com ela, porque aquilo é um momento de expressão natural de uma alegria interior, sem a necessidade de que aquilo o defina ou o complete, sem que o desejo exista. Exatamente. Pois é a conexão do todo entre duas pessoas. Uma conexão tão natural quanto tudo que existe. Observe que o todo se manifesta de forma tranquila e leve. O humano cria em suas ilusões definições prévias do que ele realmente é. O desejo é para sanar uma falta. Mas quando há o equilíbrio do ser e a soma dos seres, não há o que sanar, mas há o que somar. E a soma dessas duas energias ajudam ao todo na sua manifestação. Pode-se dizer que pessoa A, independente de quantas vezes ou com quantas pessoas ela fizer, contanto que naquele momento amou aquela pessoa durante a relação sexual, tanto quanto amou a um atendente no banco, dentro de um diálogo, amou uma senhora que atravessava a rua, um familiar, um amigo, então aquilo foi só mais um evento dentro da expressão natural de vivência na carne do espírito já se emancipando. Sim, é o espírito dominando a matéria, não se apegando aos desejos, não nos seus planos mentais ilusórios, mas deixando manifestar de forma natural a expressão do espírito na matéria. Eu vou perguntar uma coisa para o senhor. Nós vamos fazer um estudo com o senhor excepcional. Primeiro eu vou fazer essa questão para o senhor. Mestre, como podemos viver, no caso, sem desejo e sem aversão, para que possamos manifestar diariamente maior porcentagem do nosso espírito na matéria? Sem desejo, quando sem não, aversão. O desejo e a aversão são os mesmos. São só dois lados de uma moeda. São um espelho se refletindo de um lado invertido. Pois tudo aquilo que deseja, você cria aversão nas suas ilusões. E essa aversão é um lado seu para repelir o que está no profundo. Se você tem aversão a algo, é porque no profundo a deseja. Mas quando temos a clareza do que somos, na tranquilidade e na plenitude do que estamos, não necessitamos ter nem desejo, nem aversão. Estamos tranquilos, na plenitude, na quietude do ser, observando se precisamos utilizar daquele elemento ou não, daquele objeto ou não, daquela situação ou não, não julgando, entendendo a naturalidade do universo. Agora o estudo que me veio à mente de fazer com o senhor, e apelando para a sua generosidade. que o senhor pudesse se conectar com o mestre Liu B, para que nós também pudéssemos ter a resposta dele a respeito da pergunta que eu vou fazer. Por gentileza, é possível isso? Sim. Pergunta a ele e responde por ele, por gentileza. Mestre Liu B, como compreender na jornada terrestre que essa ferramenta de trazer a consciência, a percepção de que uma ética de vida voltada para a compreensão da realidade onde não expressamos nem o desejo e nem a aversão quando qualquer adversidade estiver assoldando as nossas resistências, é a melhor prática para o despertar. Quando o espírito está em si, mais presente, é quando ouvimos a compreensão total do ser, deixando manifestar não o que é ilusório, mas o que é profundo, ouvindo a alma, ouvindo o espírito, entendendo que ele não está neste plano, que está no todo, e o todo me guia como precisa ser guiado. Como que o senhor fez, mestre, essa conexão? Foi mais fácil para o senhor, por ser um mestre ascensionado, ou o senhor usou a mesma via que os outros espíritos que se comunicam com a gente usariam? Temos uma conexão maior pela afinidade que estamos. Utilizei assim uma conexão mais fina para deixar ele se manifestar com mais clareza. Seria mais ou menos como se ele tivesse, no nosso termo, sei que ainda muito pobre, incorporado no senhor. Sim, pois ele já não está mais nessa sala. Ha! Ele já não se encontra aqui. Não. Se fôssemos pensar em distâncias terrestres de quilometragem, seria mais ou menos qual a distância dele no momento? Para ficar claro para vocês, em que país estamos? Brasil. Eu estaria na China. Perfeito. Muito obrigado. Vamos continuar. Sim. Quando a morte nos leva, os filhos não são proteção. Nem o pai, nem a família. Quando a morte nos leva, os relacionamentos não ajudam. Pois, se eles estão apegados, e se você está apegado, acreditando que os amigos e familiares são posses, você perderá dentro de si a verdade do todo, do espírito, entendendo que a transição é tão natural como cair das flores, pois eles se aprendem e se prendem em você como correntes, onde você não vai em paz e nem eles ficam em paz. A inundação leva consigo uma vila cuja população dormia. A morte vem e carrega o homem preocupado com gado e crianças. Ele estava com a mente distraída. A morte vem, muitas vezes, para o homem que não desperta sua mente e seu ser para o maior da vida. Ela vem de uma forma tão rápida em que não te prepara para um novo estágio. Aquele homem continuará pensando no seu gado e nas suas crianças, preocupado, pois ele ainda está nas ilusões. Mas a morte, para um preparado e um sábio, ela vem tão suave como a brisa no rosto. Mas o homem, preparado, sente que o seu momento é agora. E ele está nesse agora. Mestre, sim. O senhor consegue sentir que neste momento outros mestres ascensionados estão acompanhando esses trabalhos? Sim. Se o senhor pudesse dar um número a eles, que número seria? Dez mil. O senhor saberia dizer por que o fazem? Eu acredito que tudo é sempre uma soma. E esse trabalho também. Claro. Ah, se renunciando a um prazer de pequeno valor, é possível obter um contentamento valioso? O homem sábio renunciará ao prazer de pequeno valor para garantir o contentamento profundo. O sábio entende que tudo passa. É tão veloz quanto correr de um lobo. Se ele se apegar ao pequeno valor, é porque ele está cego para o grande valor interior. Qual a distinção entre os prazeres inferiores, que pertencem à personalidade, e o contentamento da alma, que surge de uma vida disciplinada? Os prazeres inferiores são tão momentâneos quanto as estações, sempre se alternando entre ciclos que não se sustentam. O prazer da alma é tão sólido quanto uma rocha que não importa a estação do ano, ela está plena no seu mesmo lugar. Aquele que deseja sua própria felicidade, mas causa sofrimento aos outros para obtê-la, está preso pelos laços do ódio. Ele não está livre do ódio. Aquele que tenta vencer o ódio nunca vencerá, pois ainda está na briga. Está na luta e numa grande ilusão. Aquele que entende o ódio, respeita ele como todo, olhando para si na sua verdade e acalmando como se acalma um amigo em desespero, vencerá tudo. As más tendências de quem é descontrolado e descuidado irão aumentando. Se ele deixar de fazer o que deveria ser feito e fizer o que não deveria ser feito. Aquele que tem preguiça de ser quem ele realmente é, dando um grande poder, deixando-se manifestar cada dia mais, o seu mal viciará naquele ciclo ali, não deixando fluir o seu interior. Mas naqueles que prestam atenção às atividades corporais, que não fazem o que não deveria ser feito e fazem firmemente o que deveria ser feito, as más tendências vão diminuindo até desaparecer. Aquele que se disciplina na constância, no entendimento interior, com a sabedoria de acalmar e de educar os seus próprios demônios, esse sim tem o caminho pleno do todo. Certo. Onde quer que vá um homem que possui os dons da fé, da virtude, da prosperidade, ele será reverenciado. Aquele que tem em si a verdade, deixando fluir, será reconhecido, mas não necessitará do tal reconhecimento. Certo. Seria melhor engolir uma bola de ferro em alta temperatura, vermelha e quase no ponto de fusão, do que viver uma vida perversa e descontrolada, comendo os alimentos da comunidade? Não seria as duas coisas semelhantes? Pois essa vida perversa lhe causaria dor e descontentamento. Então, assim, quanto engolir a bola, a diferença é que a bola seria uma dor rápida, já a vida perversa, uma dor constante. Vigie a si mesmo como uma cidade de fronteira que está bem defendida por dentro e por fora. Não deixe um momento passar em vão, porque aqueles que deixam passar um momento oportuno sofrerão quando estiverem em um inferno. Quanto menos vigiar a si próprio, estará aberto para que todo o inferno se manifeste dentro de você, pois não terá controle e educação de nada. Quanto mais vigiar a si mesmo, terá assim o domínio de todos os demônios e o céu se manifestará em plenitude. Onde está a beleza de todo mundo? Está fora nas paisagens ou dentro do meu silêncio? A beleza está dentro de mim, pois dentro da minha manifestação mais divina expande o todo, dando a oportunidade de que eu veja o todo com mais clareza e pureza na minha plenitude. Onde está a verdadeira força? No punho ou no coração? A verdadeira força vem da minha alma, criando em mim tudo o que eu sou. Permito ser sem que eu precise expressá-la, mas já emanando com toda a energia do universo. O cantar dos pássaros seria tão belo quanto a voz de Deus? A voz de Deus se manifesta pelo cantar de todos os pássaros. Seria a ponta da lança mais afiada, a arma mais letal do mundo? Ou seria a cegueira das vaidades a arma mais mortal? A arma mais mortal seria a ilusão que existe dentro de cada um. Pois aquele que está cego nas suas vaidades não pode utilizar nem as mãos nuas, pois ele não tem domínio sobre nada. Não seria mais fácil existir uma máquina pela qual passássemos e já pudéssemos tornar-nos mestres ascensionados? Não, pois estaríamos tão iludidos sobre o que é ser um mestre ascensionado e não passaremos pela naturalidade do que é cada um despertar em si esse profundo todo existente. Existe beleza e perfeição até aonde reina a vaidade, o egoísmo, o orgulho. Existe um entendimento e a naturalidade onde reinam tais cegueiras. Para aquele momento necessário, o tolo vê beleza, mas ele se desperta com o tempo para a verdadeira beleza interior. Qual é a importância de reconhecer-se um espírito que tem um corpo no lugar de um corpo que tem um espírito? Pois o corpo é apenas uma matéria. Quão dura e pouca estabilidade. O espírito é o todo. E o todo domina a matéria. E o espírito domina a matéria, entendendo que ela nada mais é do que um traje dentro de tantos outros na eternidade do todo. Sim, senhor. O discípulo senta-se sozinho, dorme sozinho e, sem desânimo, controla o eu inferior a partir do eu superior. Ele encontra a felicidade ao permanecer fora da floresta dos desejos. O discípulo aprende que o controle vem do espírito sobre a matéria. Ali, despertando nele a tranquilidade necessária e plenitude sobre como se manifestar, onde todas as ilusões que estão fora na floresta

de estar aqui neste momento. Não estar nem acima nem abaixo, mas exatamente aqui, trazendo em vosso coração a abertura e a tranquilidade de todo o universo. Assim, aprenderá consigo tudo, tudo que necessitas. Como foi essa experiência para o senhor, mestre? E depois, que palavra o senhor tem a respeito do que foi dito por ele? Experiência tão profunda quanto a qualquer meu irmão possa trazer. Entender que o tudo caminha dentro de todos nós, representando aquilo que necessitamos para que em cada um nasça uma flor para um novo alvorecer. Que assim seja. Legal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Tchau. As palavras ditas aqui hoje, entendam, o todo se manifesta em cada instante, em cada percepção e estágio do universo, estando tudo em perfeito equilíbrio, nada mais e nada menos, mas um ciclo que o ser necessita estar. Muito obrigado pela experiência. Que assim seja. Até o próximo. Vou dar um abraço, então. Finalizamos, comandante. Graças a Deus. Muito obrigado, hein? Foi rico para todos nós. Graças a Deus. Vamos lá, abraço. Que fique na luz. Que absorva o melhor. Que assim seja. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um trabalho. Como foi para você todo esse trabalho? Muito intenso. Foi bem intenso. A energia de cada um deles me trouxe uma plenitude no instante que eu voltava, no instante que eles estavam se aproximando. Tudo que foi, toda essa conexão, esses estágios que eles estão, é como se eu ficasse flutuando e vibrando numa coisa muito boa. Foi muito bom. Eu não sei, ainda não vi o material, não tive acesso ao que foi dito, mas só a sensação e poder participar disso já foi ótimo. Deus abençoe, sabe, a sua dedicação, a sua doação, tanto de tempo como de energia, para que isso pudesse se tornar uma realidade. Eu lhe agradeço em meu nome, em nome da equipe que me assiste, a si e a sua equipe. Eu que agradeço poder fazer parte desse processo. Foi para mim uma honra também poder estar trabalhando junto com todos vocês e sendo canal de tudo que foi falado, de tudo que precisou ser aprendido. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Oui, oui. Mas tá numa euforia aqui, cara, puto. Oui. Enquanto a gente aguarda, vai avançando algumas coisas. Oui. Vamos trabalhar. Vamos conversar, né? Vamos conversar um pouco. Vamos. Sim. Que fantástico todo esse trabalho. Você esperava? Fantástico, fantástico, não. Isso foi algo desperto em tu. Mas está deixando aflorar umas coisas no seu interior. Muito boa. É. De ser trabalhado com muita clareza. Isso não foi indicação de nenhum de nós. Isso veio natural do seu eu. Poxa. Do seu eu maior. Isso é muito prestígio. Porque não é só intuirmos. É você saber aflorar aquela consciência que se mantém adormecida. Aham. E quanto mais ela aflora, mais lúcido você fica. Olha aí. E é um exercício dentro do exercício do trabalho, vê? Exato. Não, outro jeito não tem. Não, não. Porque é o exercício que você tem. Aham. Dentro disso você vai conseguindo aflorar e trazer tudo isso mais latente pra cá. Caramba. Vamos lá. Você quer... Você acha que enquanto eu tava pensando, depois que ele incorporou o mestre lá, vocês aí do astral viram alguma coisa? Deu energia, deu luz? Sim, sim, sim, sim. E até eu disso vou falar uma coisa com você. Vamos reestruturar algumas coisas. Para hoje. Depois de todo esse trabalho, para preservarmos o médium. Sim, então a euforia da Ana. Vamos manter o seguinte para amanhã. Não. Porque assim vem de Li, até com energia, ele se restabelece. Bom. Pois é um trabalho energético, mediúnico, forte. Forte. E muito valioso. Valeu. Foi algo magnífico que você. A sacada que você teve foi exímio. Porque saiu 10 mil. Você esperava que tinha 10 mil vendo? Isso tu não tem acesso. Tenho acesso, porque ia ser uma grande quantidade, mas não 10 mil. Tu tinha acesso que tinha um monte de mestre ascensionado assistindo? Aquele lá eu tinha me contado. Ah, mas não tem uma máquina que tu fica olhando. Eu não estava contabilizando a audiência. Claro. E por quê? Isso não vale nada. Mas ele tinha falado que teriam alguns mestres ascensionados observando. Achei muito interessante. Foi assim todo o processo. Mas quando vi, e já tinha visto isso nesse plano, é mais comum. Mas não da forma que foi. Quando vi a incorporação do mestre Chan para o mestre Liu, achei muito magnífico. E quando vi, quando percebi o que você ia fazer, comecei. E quando o Lau assistindo, já tínhamos observado todo o seu movimento, e o Lau já tinha olhado para mim e dito que ia acontecer. Ah. Ali já estava esperando, magnífico, e vi a hora das perguntas acabar para acontecer logo. Meu ali, Deus. Tudo se fluir, pois tudo estava em movimento. Então fala um pouco mais detalhado. Em que momento você falou, eu percebi em você uma movimentação. Como é que foi essa percepção e em que momento, que altura? Sua manifestação. Percebi em você essa movimentação interior quando você despertou ali no interesse, quando viu a canalização, a incorporação do mestre Liu. Do Liu. Sim, claro, que chegou ali. Quando você começou a ter ideias, o seu subconsciente começou a se manifestar de uma forma mais profunda, como se ali dentro se despertasse algo. Um interesse grandioso e um reconhecimento de histórias do passado. Isso se aflorou em você antes das ideias brotarem de forma nítida. As ideias já se ecoavam entre nós. Então, como é que você percebia isso? Ondas. Uma onda que vinha do seu interior e vibrava. Tinha cor? Tinha uma cor dourada. Nossa! Uma cor muito dourada, brilhando assim, você, emanando. Como se aquela consciência que às vezes está adormecida se sentisse plena. E quando isso acontece, isso é um despertar interior. Uhum. Então, isso muda algumas visões suas sobre o mundo, algumas posições suas, pois tudo que despertamos, mesmo que no subconsciente, isso vai se elevando ao nosso consciente. É como se o espírito fosse adentrando mais o corpo. Isso. Com a maior porcentagem do espírito adentrasse isso. O corpo. Isso. Mesmo que seja por minutos, por poucos, depois voltasse a um estágio normal. Recede. Mas, quanto mais o exercício diário disso, contínuo disso, na sua vida comum, mais presença dele está de tudo. Então diz aí, como é que foi então, como é que você sentiu isso? Esse emanar, ele apareceu só para quem no astral tem vidência? Ou qualquer um que estava na sala podia ver? Todos, a maioria que estava na sala já está num grau de desenvolvimento, de elevação avançado. Mas, como na sala temos também alunos que estão a aprender, não observaram isso de forma tão profunda como eu e os outros que aqui estavam. Certo. Quando eu observei essa emanação que vinha de você, captei as intenções e as posições interiores que ali queria ser estudado. Captando isso, decifrei os pensamentos. Decifrando os pensamentos, me comuniquei rapidamente com Lau, perguntando para ele se havia possibilidade de tal fato. Lau, com sua tranquilidade, com a sua imponência, se podemos dizer assim. Dá mais uma palavra para imponência. Sobriedade? Sobriedade. Sou sobriedade. Podemos dizer assim. Me olhou com um olhar tranquilo e assinou que era possível. Até ele assinar que era possível, ainda fiquei dentro de mim imaginando se realmente ia acontecer. Porque o mestre podia falar que não. Sim. Quando tudo foi se adentrando para o final, e você chegou a perguntar para o mestre se era realmente possível, Lau me comunicou que tudo aconteceria. Fiquei eufórico também. Sei que não é tão bom ficar eufórico, mas fiquei eufórico por poder aprender e ali beber daquela fonte. Tanto com todos que vão, encarnados, desencarnados, beber da mesma fonte. E ali crescer. Fiquei muito emocionado. Por que que você teve essa preocupação de perguntar para ele se era possível? No primeiro momento, quando você se comunicou com ele. Tive essa preocupação até porque tudo me veio à mente. Um trabalho desse é necessário ter uma maturidade para muitas vezes não excedermos. Sim. E quando digo exceder, não que não seja possível, mas exceder pode trazer para vocês algo não benéfico. Às vezes precisamos soltar tudo, como doses homeopáticas, do que tudo de uma vez. Sim. E ir a avanços como esse, eu me perguntei se realmente era possível, sobre a mediunidade do moço, sobre a mediunidade do mestre, sobre tudo que estava ali envolvido. Pois eu tinha aqui minhas preocupações, mas também minha vontade grandiosa do estudo. Claro. Esse é o que mais me movia dentro disso. Sim. E isso foi o que mais me deixou eufórico. Eufórico. E daí quando ele disse que seria possível? Aí eu fiquei muito eufórico. Aí eu fiquei, uma palavra eu diria, maluco. Fiquei feliz. Fiquei muito feliz. Esperando para ali ver todo fato. E eu, no meu plano, que consigo ver em si, o espírito conectado ao médio, como que está trabalhando os dois, e ver a mente, e ver a aproximação Messananda, seu campo mental, iluminando toda essa sala com uma luz rosa, de muito amor, de muita luz, se manifestando pelo mestre, que se manifesta pelo médium, passando mensagem com tanta clareza, sobriedade e tranquilidade para todos. Foi fantástico, foi lindo, maravilhoso. Isso é um estudo muito, muito rico para se aprofundar e levar para todos que necessitam. Para quem nunca ouviu falar esse nome, Mestre Sananda, como vocês aí o reconhecem, a equipe do Diálogo com os Espíritos? Para quem nunca ouviu falar, você diz nos desencarnados ou nos encarnados? Aqui entre a gente, os desencarnados, provavelmente. É um mestre que temos com muito apreço. Nosso grande mestre, que traz com a sua tranquilidade e sabedoria aquilo que nós precisamos. Nosso grande mestre Jesus Cristo, Sananda, não importa o nome, não importa o que ele tem para nos dar. Oh. E hoje, então, ele funciona na capacidade realmente de governador do sistema solar. Oui, oui, oui. Enquanto o Kutumi é o governador planetário. Oui, oui, oui. Entendi. Ali trabalhando para todo o sistema no fluxo necessário. Outra questão. Quando eu imaginei de fazer isso, você acha que ele já percebeu lá? Em que momento você acha que ele percebeu e houve alguma coisa visual em tudo isso? Agora, se você acessar de novo pela sua memória aquele momento do ocorrido. Quando se manifestou aquela expressão, aquela luz... Você fala que saiu de mim. Saiu de você, aquela emanação dourada. Não tenho dúvida que, de alguma forma, ele captou. Explicar isso seria uma pretensão minha, pois não tenho tanto acesso, tanto estudo para tal. Mas acredito que mesmo em qualquer distância que ele está, ele captou aquela emanação. E dentro do propósito que foi, ele permitiu acontecer. Você acha que seria um estudo bom? Eu acredito que sim. A gente saber essas respostas também, eles não precisam incorporar, tu pode passar. Do Alfredo e do Francis. Como foi para eles, no mesmo momento que foi para si. Quando eles, se eles sentiram esse emanar dessa luz dourada, como que foi para eles, que eles contam também a visão deles, o sentimento deles nesses momentos cruciais do final desse encontro, desses estudos tão valiosos com os mestres orientais. Isso teria que trazer amanhã. Pois, na hora que eu vi, ele, Lau e outros foram embora. Foram resolver as situações. Esse, o Alfredo. O Alfredo. E o Francis. O Francis ainda está cá. Ele pode passar. Pode. Um momento. Posso dizer que a palavra é perplexo. Quando ali observei uma emanação tão grandiosa, uma sabedoria profunda daquele que é meu amigo, meu aluno, meu irmão, observando nele de uma forma tranquila que ele está deixando o Espírito se manifestar, tendo uma grandiosa revelação interior, que não é gratuita, só pela curiosidade, mas instigando naquilo que é o conhecimento real, caminhando como caminhamos no passado, e entender o profundo do ser, entender tudo que podemos absorver do universo. Assistir não só esse fato, mas tudo o ocorrido. todas as manifestações que aqui ocorreram, os ensinamentos, e contar com a aproximação, mesmo que rápida, do Mestre Ananda, é contar que é um caminho glorioso a se correr e estamos aprendendo muito mais do que esperamos. Caramba, velho. Agora não sobrou mais dúvida. Sai demais. Quem é o Franz? Ui, Franz. Franz. É François. François, perdão. Segundo. Que não precisamos ser não beijar. Mas olha, então, ele ficou na dele naquela hora, ou ele foi igual a você, procurou? Não, ele ficou, como ele diz, perplexo, então ele ficou o quê? O que ficou mais exaltado foi ele. Foi? Fiquei perguntando. Alfredo ficou tranquilo, até por acreditar que Alfredo é mais sério do que eu. Mas também ficou ali observando, acreditando que tudo ia acontecer da melhor forma possível. É. Mas amanhã ele dá as palavras. Lógico. Né? Podia falar não, mestre, né? Não vou fazer, pronto. Uhum. E eles vendo a gente conversar sobre isso agora, eles falam, não, como são bons. Eu já passei por isso. Como eu já passei por isso. Oi. Graças a Deus. Estamos aqui com o pai velho. O pai Joaquim de Aruanda. Eu. O senhor acompanhou o nosso trabalho nesse livro, nesses diálogos. Muito lindo. Como que foi para o senhor o diálogo de hoje? O que que o senhor viu? Se o senhor viu o que os outros viram, o que é que o senhor viu emanando? O que que o senhor sentiu? Como que esse momento foi vivido para o senhor na roupagem de um pai velho? Olha, meu filho, é o seguinte, eu estava aqui, né? Tive um todo processo. É aberto um campo de estudo na hora do trabalho, da conversa entre o Sei e os mestres ascensionados chineses. Coloco o chinês para ficar claro, porque o mestre ascensionado é tudo. O mestre ascensionado tem raça, tem religião, tem nada. Mas é para o povo entender que era os chineses, para ficar mais claro. Então eu estava assistindo tudo isso, porque tudo isso foi muito rico, fui convidado a ver em todo mundo. Estava assistindo aqui. Nessa última vez, o trabalho com o grande mestre Chan, nome bonito é Chan, coisa chique é outra coisa, o Chan. E quando você fez o pedido para ele trazer, se conectar ao mestre Liu, e trazer informações para você sobre o respeito que o Liu achava daquilo. E ele fez uma manifestação, se eu posso dizer, vamos colocar uma forma compreensível, mediúnica, que foi incorporar a consciência do Liu. Foi fantástico, porque o Liu já tinha saído daqui e aquilo se manifestou de uma forma muito clara. Apesar de nós ver isso aqui acontecer no plano astral, é muito comum seres de outras esferas incorporarem um ser que nossa, que isso é algo comum. Mas foi muito bacana, pois ele conseguiu fazer isso de uma forma, no meio de uma clareza exemplar. Ele manifestou o outro de uma forma tão clara dentro do médium. Dentro do médium, assim, conectado ao médium. E aquilo se manifestou de forma muito limpa e clara. Até aí, ótimo. Quando aquilo aconteceu, acredito que você ficou exaltado e curioso, que é o seu natural, e aquilo despertou no seu alguma coisa. Né? Porque a gente estava no ambiente, a gente consegue perceber, muitas vezes, quando vocês gritam uns pensamentos aí dentro do seu. Vocês não pensam, vocês gritam. Né? E você começou a emanar como se o espírito viesse na presença grandiosa uma luz dourada. Uma luz muito dourada que emanou forte daqui na sala. E aí nessa emanação, eu fiquei de olho em tu, já não prestei nem atenção mais no que o o Tchan estava falando, eu tava já de olho na sua pessoa, eu falei, aí tem esse menino é danado. Esse menino é danado, ele tá vendo alguma coisa, ele viu o que dá para fazer, esse menino vai longe. Olha as conversas desse povo. E daí eu comecei a perceber essa emanação crescendo. Ali vem despertando uma coisa mais profunda, porque nós espíritos conseguimos ver além, vocês estão aí. Sim. Despertando uma coisa mais profunda, um eu seu mais profundo, mais presente no ser ali na hora. Até sua fisionomia mudou um pouco. Olha. Até então, beleza. Ficamos tranquilo. Quando você estava já gritando esses pensamentos do que você queria fazer, e a gente captando tudo aquilo, fiquei plena aqui no meu, né? Eu falei, se vir tá ótimo, porque eu vou beber dessa fonte. Mas agora, sem brincadeira, quando você pediu pro Mestre Chan canalizar, trazer, dentro daquelas palavras que você trouxe, na sua questão, pro Mestre Sananda, trazer ali tais informações, eu fiquei muito, muito feliz por esse movimento tão rico que tá se fazendo aqui, né? Quanto de felicidade traz para crescer, né? Para o povo crescer, para todos nós crescer, porque todos nós estamos aprendendo ali, né? E daí achei aquilo muito rico e muito válido. Quando aconteceu, a sala ficou toda rosinha, rosinha, rosinha, a sala ficou rosa, eu já não enxergava nada, só via rosa na minha frente. Lógico que enxergava, mas eu vi uma claridade muito rosa, que emanou toda a sala e deu uma paz em todos nós. Aí ele se manifestou. Naquela manifestação tão plena também, fiquei observando também ali estudando. Aí eu me coloquei no seu lugar, e no lugar do seu povo. Que manifestação tranquila e plena. Ele vinha falar e parecia uma brisa, falando tudo que precisava. Foi tudo muito rico, muito bonito. Um trabalho enriquecedor. Para qualquer lado da vida. Parabéns, meu filho, por todo esse seu empenho no seu trabalho. Entenda que tudo isso que acontece é tão natural, maior do que se imagina. Ele sentiu aqui a presença de um comprometimento acima de tudo com um trabalho maior, um trabalho que vai além de nome, de ganho, mas um trabalho que enaltece tanto os vivos quanto os mortos que estão aqui envolvidos. Ele vê que esse comprometimento é real, que a alquimia, a transformação de cada um que foi feita hoje, foi tão profunda que não há um desencarnado ou encarnado que não saia dessa sala transformado. meu filho, cuidado aí. Mas foi bom, cara. Ele viu o comprometimento, né? Profundidade. Eu acho muito positivo isso. Fico muito agradecido. Vamos lá. A alma que ela tem de poder estar aqui, de poder estar aprendendo tudo isso, tudo que ela tem a levar, o melhor que ela pôde, de poder trabalhar com você, de poder trabalhar com todos, e percebe que ali, hoje ela viu um sentimento verdadeiro, que cada vez mais se manifesta no ser, que cada vez mais se manifesta no seu trabalho. Onde ela sente cada vez mais prazer